Levanto cedo todo dia, tem que ir trampar. Pegar cedo do marrom, cê pode te chavar. Chama as meninas, parceiro, pode vir pra cá. Só os cabeças, os formiguinha que vem pra somar. Eu vejo o tempo, ambição, tá no mundão. Os molequinhos acelerado de quadrada na mão. Eu peço a paz e na paz nós vai a crio. Puta que pariu, abaixa um pouco esse suzil. Pensando cerrado como a vida pode ser bem bela. Longe das armas, longe da cela. Pensa na família, pensa na mulher. Pensa se isso tudo mesmo é o que cê quer. A rua é bela, a vida é bela. Bola uma vela até o coração desacelera. Manda um recado lá pros meus irmãos. Tranquilize se quiser mandar fumaça pro pulmão. Seu beijo me apaixonou. Toda perfumada ela se aproximou e se enrolou. Joguei logo no lençol, meu bem. Seu carinho me deixa zen. Seu beijo me apaixonou. Toda perfumada ela se aproximou e se enrolou. Joguei logo no lençol, meu bem. Seu beijo me deixa zen. Semente plantada, a vida é maravilha. Uma força maior que brota e germina. Vem da terra como nós, filhos da natureza. De chavo, alegria, esparrama já na seda. 50 G de chá pra sorrir e meditar. Pra tranquilizar e legalizar. Desde os tempos de Adão, que rola um do bom. Bola no papel de pão e vai viajar sem sair do lugar. Mete fogo, rapá, que eu quero aliviar. Os coxinhas sai pra lá, só quero remediar tudo que o sistema machuca e faz sangrar. Que não tem educação, saúde e segurança não. E no nosso lazer recebemos repressão. Ah não, tá tudo errado, eu já falei. Que mal ainda chinês, hein? Hein? Seu beijo me apaixonou. Toda perfumada ela se aproximou e se enrolou. Joguei logo no lençol, meu bem. Seu carinho me deixa zen. Seu beijo me apaixonou. Toda perfumada ela se aproximou e se enrolou. Joguei logo no lençol, meu bem. Seu beijo me deixa zen. Seu beijo me apaixonou. Toda perfumada ela se aproximou e se enrolou. Joguei logo no lençol, meu bem. Seu carinho me deixa zen. Seu beijo me apaixonou. Toda perfumada ela se aproximou e se enrolou. Joguei logo no lençol, meu bem. Seu beijo me deixa zen.